Há muito tempo no passado, as lágrimas de uma raça sofrida fez os cegos enxergarem. Salivas e veneno dos deuses fez os mancos andarem. O demônio promove sangue e destruição e fez a natureza chorar. A união na terror fez os mortos se levantarem. Foi como disse o grande poeta: nossa história está escrita há séculos e séculos atrás. Nossos gritos de guerra, nos finais dos tempos, renascerás. Ao Judas dessa época, as chamas da fênix queimarás. Haile Selassie, Mandela, Zumbi, Karakumbo, Malcolm X, Papanagô, Dandara, Mumia Bunyamad, da Black Panthers, Etiópia, da System Freak, Utu da Babylon. To drown down to Babylon, who punish it now? Terror, Aire, Jesus Nazareno, crucificado após 3 dias, sepultado, subiu aos céus. Saudações ao passado, aos que foram banhados pelo sofrimento. A mãe que perdeu milhares de filhos, mas que permaneceram crianças, se formaram raízes. E mesmo obrigados, construíram uma nação, sem ao menos serem felizes. Ouve-se, Miller Arquino, vou salvar.